dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa. Que dia bonito nós temos hoje e que oportunidade bendita nós podemos estar hoje aqui reunidos a uma semana do Natal, uma época em que nós lembramos com tanto carinho do nascimento de Jesus, uma época em que as pessoas festejam, trocam presentes, trazem à memória ou fazem ressurgir na memória toda aquela tradição, todos aqueles costumes que fazem lembrar o nascimento de Jesus. E narram esses episódios, tem vários símbolos envolvendo o nascimento de Jesus, várias situações que nós não sabemos exatamente se elas aconteceram ou não, como ficou descrito. Há vários elementos nesse momento especial do nascimento de Jesus que muitos questionaram, e até com razão, se seria verdadeira ou não toda essa descrição. Inclusive a data escolhida, dia 25 de dezembro, uma data também que nós não sabemos se foi de fato que Jesus nasceu. Muito provavelmente não. Muito provavelmente Jesus não nasceu nesse dia. O dia 25 de dezembro, ele foi escolhido numa época em que o cristianismo já estava implantado em Roma e os líderes cristãos da época, os primeiros bispos que dariam origem ali à instituição da Igreja Católica, acharam por bem definir um dia para o nascimento de Jesus, porque era uma data um pouco controversa. Alguns cristãos aceitavam um dia, outros aceitavam um outro, e até hoje é uma parcela dos cristãos que admitem que Jesus teria nascido, na verdade, no dia 6 de janeiro, o dia que outros cristãos vão comemorar ali a chegada dos magos, ou os reis magos, que também são outras figuras colocadas ali no nascimento de Jesus, e ninguém sabe realmente se existiram. Quando nós começamos a fazer essa busca de conhecer o que realmente aconteceu naquele dia do nascimento de Jesus, nós vamos descobrir que vários desses elementos nós não temos uma confirmação histórica para eles. Muitos até dizem que tudo isso então é inútil para fazer lembrar de Jesus. Que o importante então não seria nós lembrarmos desse nascimento. E aí nós vamos discordar, porque apesar de muitas dessas tradições poderem ter sido criadas pelas pessoas por várias razões e não terem uma ligação direta com aquele momento especial, algumas dessas tradições, elas nos permitem algumas reflexões, elas nos permitem ampliar um pouco a nossa compreensão, nos permite refletir um pouco sobre o significado da vinda de Jesus. E se elas são apenas tradição ou fato histórico ou não, cabe a nós encontrarmos um significado espiritual para elas. Porque mesmo que tenha sido uma criação de pessoas que quiseram exaltar, enaltecer ainda mais o nascimento de Jesus, eles tiveram a sua razão, tiveram o seu significado para criar essas tradições, e também esse significado pode nos ajudar a aprofundar a nossa compreensão sobre a vinda de Jesus. Porque esse ser excepcional veio e nasceu e viveu entre os homens e ensinou o que ensinou. Por muito tempo e até hoje, muitos cristãos acham que aquilo que torna Jesus grandioso foram os eventos extraordinários, aparentemente sobrenaturais, que foram chamados de milagres, que estariam envolvidos com a sua vinda e depois com a sua vida. Muitos acham que foram aqueles fenômenos incríveis que Jesus produziu é que garantem que ele de fato era uma pessoa incomum. Acharam que ele era tão incomum que com o tempo passaram a pensar que ele era o próprio Deus, porque alguém que produzisse fatos tão extraordinários não poderia ser outro. E isso tem uma correspondência com várias tradições, várias crenças de outros povos que nunca tomaram contato com o cristianismo. Vários povos imaginavam que os seus deuses, em algum momento, tomasse o corpo humano ou até o corpo de animais e de outros seres para viver no meio das pessoas. Em algum momento ele se revelava. Os cristãos, por falta de entendimento do significado da missão de Jesus, quem ele era, por falta de conhecimentos espirituais mais profundos, eles não fugiram dessa regra. Eles também admitiram que aquele ser humano tão especial não poderia ser outra pessoa que não fosse o próprio Deus. No Espiritismo, nós não entendemos dessa forma. Nós sabemos que Jesus era um ser humano. Ele não poderia ser Deus, porque ele mesmo, em vários momentos, deixou claro que ele não era. Quando ele fala de Deus, ele fala o Pai que está nos céus. E ele fala isso quando ele está na terra. Então ele deixou muito claro que ele não era Deus. O problema é que em alguns momentos, quando Jesus fez colocações como eu e o Pai somos um, as pessoas pensaram que ele estava se referindo a essa condição de ser Deus. Quando ele dizia que ele e Deus era um, ele estava dizendo que o pensamento dele seguia as leis divinas. Ele era uno com Deus no sentido de estar ligado mentalmente à vontade de Deus. Mas quando ele nos ensinou sobre Deus, ele deixou muito claro. Quando lhe perguntaram para ele qual é a maior lei, ele deixou claro: ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Ele não falou ame a mim acima de todas as coisas. Quando os discípulos disseram: Senhor, nós não sabemos orar, como que ele ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Ele deixou muito claro. O problema é que as pessoas, por uma série de crenças primitivas que vivem muito profundamente dentro delas, acreditam ainda nisso. Mas também não tem problema, porque o que importa não é tanto se o indivíduo acha que Jesus é Deus ou ele é um ser humano fora do comum. Mais importante para todos nós hoje, que nos aproximamos dos ensinamentos de Jesus, de todos nós que buscamos no Evangelho a orientação, o roteiro espiritual, é saber se estamos seguindo esses preceitos que ele nos ensinou. Se nós colocamos realmente o amor acima de todas as coisas. E aí nós vamos perceber que nos nossos dias ainda há muitos cristãos, não importa a denominação, evangélicos, católicos, romanos, ortodoxos, protestantes tradicionais ou espíritas, não importa. Muitos de nós ainda não nos apropriamos realmente das lições de Jesus como um roteiro para as nossas vidas. Nós estamos ainda um pouco como que na dúvida se seguimos Jesus ou seguimos os nossos interesses imediatos, as nossas ideias mais instintivas de proteção, de busca de conforto e de prazer. O grande desafio para nós hoje não é nenhuma disputa teológica, interpretativa de dizer se Jesus é Deus ou não. O mais importante seria nós estarmos refletindo sobre as nossas vidas, o quanto Jesus ocupa o papel verdadeiramente de mestre, de condutor, de redentor de nossas almas, não no sentido tradicional, não naquela ideia comum que aprendemos na grande maioria das religiões cristãs, das igrejas cristãs, de que ele veio nos salvar com a sua morte. Mas se entendemos que a salvação que Jesus nos trouxe foi com a sua vida e com os seus ensinamentos. E para nós espíritas, Jesus nos salvou sobretudo do quê? Da ignorância, do desconhecimento das leis de Deus, e não de um suposto pecado original. Porque nós aprendemos que o livre-arbítrio e a responsabilidade individual é algo que Deus criou para todos os seus filhos. Todos nós somos herdeiros de um, entre aspas, pecado, mas não que um ancestral hipotético nosso criou. Todos nós somos herdeiros das nossas escolhas, certas ou erradas. Todos nós carregamos um pecado, entre aspas, dos erros que nós cometemos em outras vidas e nesta vida. E é sobre eles que nós respondemos. São essas ações que nós praticamos em muitas épocas, distanciando-nos das leis divinas, não vivenciando a lei de amor, não perdoando, não tendo compaixão, não ajudando os necessitados. Foi esse o nosso grande erro, e é esse o grande pecado que nós devemos nos libertar. Nos libertar como? Através da prática do bem, através da vivência profunda da lei de amor, da lei de caridade. Porque foi isso exatamente que Jesus ensinou. Quando perguntaram a ele sobre amar a Deus, ele ensinou que o caminho é amar o próximo. E amar o outro é nós desenvolvermos compreensão, entendimento, aceitação, capacidade de auxiliar, mesmo que aquele indivíduo esteja em erro. Essa é a grande lição hoje que a humanidade precisa aprender, sobretudo os que dizem seguir Jesus, sobretudo aqueles que nessa época estão pensando então em referenciar a memória de Jesus, em lembrar do seu nascimento, é lembrar do porquê ele nasceu. Ele nasceu para nos ensinar esses princípios tão importantes, e que nós já temos a comprovação de não termos seguido esses princípios, temos o mundo que nós temos hoje. Hoje, todo esse quadro de dor, de sofrimento, que nós ainda presenciamos no mundo, é porque nós, cristãos, em várias reencarnações, não seguimos as lições do Mestre. Nós falamos muito de Jesus, lembramos muito a sua história, mas a vivemos pouco em nossa vida. Por isso que nós precisamos urgentemente, ao lembrar do seu nascimento, ao lembrar da sua vida, ou ao lembrar da sua morte, pensarmos o quanto Jesus vive em mim. E no Natal podemos até mesmo pensar, simbolicamente, Jesus estará mais uma vez nascendo no mundo. Não mais na Palestina tão distante, na suposta Belém, não mais nascendo tarde da noite, não mais cercado daqueles eventos que logo mais citaremos alguns, mas Jesus ele está para nascer nos próximos dias. E o local em que ele espera acolhida, que ele espera poder ser recebido, são os nossos corações. Não mais aquela figura característica do presépio que Francisco de Assis quis reviver nessa construção material para ajudar os cristãos do seu tempo a relembrarem do nascimento tão singelo daquele ser tão radioso e tão especial. Não mais aquela terra árida, aquela comunidade indiferente a uma mulher que estava prestes a dar à luz à noite sem um abrigo. Mas Jesus hoje, ele procura o nosso coração para nascer. Então, nesta manhã, nós vamos trazer alguns desses elementos do nascimento de Jesus, alguns desses episódios que acontecem ou que aconteceram e que a tradição atribui ali como veracidade, como fato histórico. Nós vamos procurar trazer um significado espiritual para eles. E para isso, vamos nos basear em uma mensagem belíssima, presta um minutinho, do Espírito Irmão X, também conhecido como Humberto de Campos, um escritor brasileiro de muitos anos atrás, que depois de desencarnado, psicografou uma série de mensagens através de Chico Xavier. Nessa mensagem especial, Natal Simbólico, que se encontra nesse livro belíssimo, Antologia Mediúnica do Natal, que vale a pena nós sempre fazermos leituras desse livro nessa época do ano, porque ajuda a gente a pensar mais sobre o significado do nascimento de Jesus. Mas essa mensagem, então, Irmão X, ele traz essa reflexão de que vários daqueles episódios que estão ali fazendo parte desse nascimento de Jesus têm um sentido, eles têm um simbolismo, eles podem nos fazer refletir sobre um aprendizado que ele, irmão X, teve no mundo espiritual. Ele inicia a mensagem dizendo que ouvira de um benfeitor do mundo espiritual de que Jesus estaria para nascer no coração dos homens. Então é nessa mensagem que nesta manhã nós vamos basear as nossas reflexões. Irmão X registrou então nessa mensagem, traduzindo o significado espiritual que cada uma dessas situações do nascimento de Jesus envolve. A primeira delas, o recenseamento. Acredito que todos saibam que o que teria motivado José e Maria a saírem de Nazaré, que era a sua cidade de residência, para irem até Belém, foi o suposto recenseamento. Não existe registro histórico desse recenseamento. Muitos intérpretes dizem que, na verdade, isso aí foi uma adaptação que fizeram para colocar o nascimento de Jesus em Belém. Isso porque, de acordo com as profecias bíblicas, Jesus nasceria na cidade do rei Davi. Lá é que teria que nascer o tão esperado Salvador do povo judeu, o Messias. E muitos hoje entendem que o nascimento de Jesus pode não ter sido realmente em Belém. Mas nos importa muito pouco isso. Na verdade, essa ideia do recenseamento, ela tem para nós um simbolismo, que é esse então que o Espírito registrou na psicografia. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. O recenseamento era uma contagem, como até hoje, das pessoas. É uma prestação de contas da população, quantos há na população. Aqui o simbolismo é esse, de que a nossa maturidade espiritual, ela passa necessariamente por uma prestação de contas, um balanço que nós temos que fazer das nossas realizações espirituais. A vinda de Jesus representa a maioridade espiritual da humanidade. É a libertação do homem de um período, de uma religião muito ainda mítica, carregada de simbolismos, carregada de rituais, para uma religião essencialmente espiritual. Porque a partir de Jesus, o que importa realmente é o que se passa na mente e no coração. Os atos exteriores são secundários, não são importantes. Prática exterior. Então Jesus, ele marcou a maioridade espiritual da humanidade. A natureza de revelação que ele traz é uma que tem que tocar o sentimento das pessoas e tem que despertar a inteligência do homem para a compreensão das leis divinas de uma forma mais ampla, não limitadas pelas tradições, limitada pela forma mítica de interpretar as lições espirituais. E nós não conseguimos passar para esse estágio superior de religiosidade sem avaliarmos a nossa conduta, sem refletirmos sobre a nossa vida. Por isso que o cristianismo, durante muito tempo e até hoje, ele se revela dessa característica. Dizer que se converteu ao cristianismo é dizer que você produziu alguma mudança efetiva na sua vida. Dizer-se cristão não é assumir um rótulo, mas é você essencialmente perceber: eu estava em erro em algum aspecto da minha vida e agora eu adquiri uma compreensão diferente sobre a minha atitude e eu preciso ser diferente. Por isso que era muito comum nas igrejas primitivas, quando elas ainda não estavam contaminadas por tradições, por crenças estranhas ao cristianismo verdadeiro, era muito comum as declarações das pessoas, os depoimentos, os testemunhos das pessoas dizendo do seu arrependimento, da sua transformação, da sua mudança de vida. Hoje é algo que isso se perdeu de uma certa forma, porque muitos buscam o ensinamento do cristianismo por outros interesses, para vencer simplesmente o sofrimento e não vencer verdadeiramente as suas imperfeições, e não realmente produzirem mudanças significativas no seu modo de sentir e de ver a vida. Nós precisamos resgatar essa ideia de que, se estamos hoje buscando a compreensão das leis divinas através desses ensinamentos maravilhosos de Jesus, eles têm que ter produzido uma transformação em nós. Eles precisam ter feito algo diferente em nossas vidas. Nós temos que sentir de forma diferente. Por isso que, quando lembrarmos o nascimento de Jesus, de que o que motivou essa suposta viagem de José e Maria para Belém, que pensemos isso. Nós precisamos fazer uma viagem de prestação de contas no nosso mundo interior, de mudança da nossa conduta, de transformação do nosso modo de ser e sentir a vida. Esse é o simbolismo do nascimento que podemos tirar dessa história sobre o nascimento de Jesus. Um outro simbolismo que o Espírito buscou nessa narrativa sobre o nascimento de Jesus é a de que não havia lugar para o Senhor. José vai com Maria, prestes a ganhar o bebê tão esperado, de porta em porta, e não encontra hospedagem, porque todas elas estavam ocupadas. O que isso nos diz hoje, em nossos dias, sobre o significado do nascimento de Jesus? É isso, olha. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados para a ignorância. O quanto nós abrimos de fato a nossa mente e o nosso coração para que Jesus possa estar presente. Muitos passaram a vivenciar a religião como sendo algo que se pratica num dia específico da semana, num horário específico em que nos dirigimos a um templo ou à casa espírita, ou até mesmo no Evangelho no Lar, ou no momento especial do dia em que fazemos as nossas orações, e esquecemos nas outras horas de tantos dias e tantas horas que temos o papel central dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. E nós esquecemos que, quando nós estamos no trânsito, também é um momento de pensar e refletir em Jesus. Quando nós estamos numa reunião de trabalho, também é um momento que os ensinamentos de Jesus devem nos inspirar profissionalmente, na nossa conduta ética, na forma amorosa que nós temos que ter no contato com aqueles que nós trabalhamos diariamente. Que Jesus tem que estar presente em nós no momento que nós estamos fazendo a faxina no nosso lar, porque ali, naquele momento, nós também podemos, embora com as mãos trabalhando, ter um pensamento em Jesus. E por aí vai. Jesus, ele tem que ocupar todas as horas dos nossos dias, até nos momentos de alegria, quando nós estamos nos confraternizando, lembrar que Jesus também se confraternizava com os discípulos, também se aproximava deles e procurava ver as necessidades de cada um, mesmo nos momentos aparentemente descontraídos. Essa forma de nós vivermos no mundo, de estarmos no mundo, de participarmos de tudo que faz parte do mundo, mas trazendo a presença de Jesus em nossas vidas, fazendo como Ele faria naquele momento, santificando cada momento, tornando Ele puro, porque as nossas intenções são as melhores naquele momento, é a forma de vivenciarmos os ensinamentos dele e fazermos ele ocupar o papel central de nossas vidas. Nós temos, para poder evoluir, que viver assim, porque senão nós faremos como temos feito em inúmeras vidas anteriores que tivemos. A religião é de um momento especial. Fora daquele momento, eu sou uma pessoa comum do mundo, que não tenho compromisso ético, não tenho compromisso espiritual com aqueles princípios que eu acredito. É por isso que o mundo está assim como está hoje, porque faltou verdadeiramente vivência cristã naqueles que se disseram cristãos. O mundo, embora possua muitas nações ditas cristãs, ele possui ainda poucos homens e mulheres verdadeiramente cristãos. Porque se há uma discordância entre o que eu creio, o que eu acho correto e o que eu faço, é porque ele ainda não está ocupando o papel central de nossas vidas. Então podemos entender que nesse simbolismo do nascimento de Jesus, o fato de não existir lugar para ele ainda é a indicação que no mundo interior do cristão ainda não há lugar para Jesus nascer. Que possamos, nesta época agora tão favorável, que alguns pensam que é Jesus que se aproxima mais da terra, mas na verdade é o nosso pensamento que lembra mais dele. Por isso que nós sentimos que o Natal tem uma vibração diferente. São mais mentes tentando, uma ânsia, uma busca, tentando lembrar de Jesus. Ainda que com as ideias ultrapassadas, ainda que com as tradições, mas de alguma forma a figura de Jesus é mais lembrada. É por isso que nós sentimos uma diferença. E por que que nós somos inspirados então nessa época, inclusive por espíritos benfeitores, para que pensemos mais no Natal e vivamos ele mais profundamente, fazendo doações aos sofridos, aos sofredores, estando mais próximos da família, para que o nosso sentimento se refine mais, para que o melhor de nós possa aflorar nessa época e de alguma forma nós criarmos um vínculo mais profundo com ele. Até a inspiração para trazermos essa mensagem hoje para as nossas reflexões a uma semana do Natal é para que a gente possa, nessa época, definitivamente aproximar mais o nosso pensamento à mensagem do Evangelho, para que dessa forma a gente possa definitivamente crescer espiritualmente, possa definitivamente ter um ganho significativo em nossa vida espiritual. E é assim que devemos pensar e refletir nesses dias. Outro simbolismo marcante que irmão X traz nessa mensagem foi se referir que a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura, o coxo dos animais, que foi forrado com palhas, e assim que aquele bebê celeste nasceu, ele foi depositado ali por sua mãe, tão carinhosamente. A manjedoura, ela é o simbolismo disso. Olha, não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas falhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. É o simbolismo de que Jesus ainda nasce em nós, todas as épocas que tentamos lembrar e vivenciar os seus ensinamentos, mas onde nós o acolhemos? Nas falhas misérrimas do nosso pensamento. Lembramos apenas um pouco dele. Passa o período do Natal, o que que a sociedade começa imediatamente a fazer? Os meios de comunicação, as pessoas, de modo geral, elas já se ligam instantaneamente às épocas das férias, das festividades que virão posteriormente, e até os meios de comunicação não dão trégua. No dia do Natal a gente já está ouvindo lá o batuque das escolas de samba, dizendo que está todo mundo se preparando para o Carnaval. Não vamos condenar a festividade que grande parte das pessoas tem, mas por que permitir que Jesus simplesmente seja deletado da nossa memória no dia 26 de dezembro, no dia 27, 28, no dia 1º de janeiro? Jesus precisa ser lembrado por nós todos os dias, sempre. Porque até no momento que nós estivermos lá festejando, sambando, dançando, cantando, temos que estar com um sentimento cristão dentro de nós. Temos que ter amor, fraternidade com as pessoas que nós fomos encontrar, onde nós escolhemos estar. Temos que ter aquele olhar de compaixão por todas as pessoas, sem a crítica, sem a censura, sem a condenação, sem a recriminação, com o coração pleno de boa vontade. Assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser a vida daqueles que dizem seguir Jesus. O outro simbolismo que as tradições atribuíram então à noite de Natal, que foi o nascimento de Jesus dentro da noite, quando todos estavam dormindo, poucos acordados, José, Maria, os pastores que guardavam as ovelhas nos campos, mas o resto todos dormindo na cidade. O que que esse simbolismo representa? Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor se não no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Muitos só se voltam para a compreensão das lições do Evangelho quando passam por momentos sombrios em suas vidas, quando passam por momentos de escuridão, da solidão, da dor e do sofrimento. Aí lembram-se de pedir o auxílio de Jesus. Aí se recordam desse ser tão marcante e tão especial. Que Jesus possa nascer no dia das nossas vidas, no dia em que nós estamos felizes, no dia que estamos com as nossas forças plenas, que estamos trabalhando, no dia em que nós podemos nos movimentar, e não apenas na noite do sofrimento. Que Jesus possa estar presente em nossas vidas sempre, e não apenas no momento do sofrimento. Outro simbolismo que ele nos traz na mensagem é sobre a estrela prodigiosa que rompe as trevas no grande silêncio. A estrela de Belém, muitos interpretaram, inclusive, como a aparição de um espírito luminoso, indicando o caminho para aqueles que procuravam o nascimento de Jesus. Mas podemos interpretar que a estrela, sendo luz, sendo esperança, ela reflete o próprio Cristo, o próprio Jesus nascendo, trazendo uma grande esperança para a humanidade. E ele traduziu dessa forma: olha, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Ter a compreensão de quem foi Jesus, do significado dele em nossas vidas, nos traz a esperança de que nós, apesar de qualquer erro, de qualquer falha que cometemos no passado, sobretudo quando nós temos o entendimento que a doutrina espírita nos traz, nós passamos a compreender que nós temos um passado, talvez de erros, talvez de grandes equívocos, mas nós temos um futuro luminoso nos aguardando. Nós temos um futuro de grandes realizações que se iniciam no presente. Essa é a grande mensagem, então, que nós podemos tirar desse nascimento que foi iluminado por essa estrela. Jesus, quando ele renasce em nós, ele indica um futuro que nós temos. Um futuro de amor, de paz, de esperança, de fraternidade. Mas precisamos permitir, então, que essa luz radiosa nasça em nossas vidas. E o simbolismo, ele prossegue. Há inúmeros elementos no nascimento de Jesus e que eu vou convidar que vocês depois façam a leitura atenta da mensagem, porque ali nós poderemos perceber que cada um desses elementos que se apresenta na tradição do nascimento de Jesus é portador de um simbolismo para a nossa renovação espiritual. Então que Jesus, o nosso Mestre, Senhor desse mundo, Médico de nossas almas, possa nos iluminar a todos, possa nos trazer entendimento do significado da sua vinda, não mais aquele que viria para morrer por nós, mas aquele que nasceu para viver por nós, como até hoje está vivendo, presente, atuante no mundo. Que ele nos inspire a todos e que tenhamos muita paz no coração nesses dias e que essa paz possa se irradiar a todas as pessoas que nós convivemos e que a gente possa sentir que esse será um Natal novo, um Natal de renascimento de Jesus em nossas vidas. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.